quem gosta, para quem de fato se interessa. Eu queria ver. Para quem está de tamborim, quer aproveitar a disciplina do céu para outros cursos da área biológica, da saúde, é bom lembrar que se você terminar, eu vou fazer o estramático, sabe o que é estramático? São duas disciplinas que são cobradas no estramático, que é a anatomia e a biologia celular. Isso é o primeiro, claro, formato, terminar essa disciplina, e aí depois tentar a prova do estramático, que é tão mais espinhosa quanto a dor. Ainda assim, precisa terminar esse tempo. O fato são que essas duas coisas interessam, porque os outros cursos da área de saúde, biológica, são as duas disciplinas mais pesadas em termos de carga horária. A nossa disciplina são 90 horas. São 5 créditos. 5 créditos significam 4 horas teóricas durante a semana, quarta e sexta, e 2 aulas práticas, lá no prédio novo, deixa eu falar no prédio novo. O laboratório continua a porcaria, é isso, gente. A gente só transferiu um problema de um lado para o outro. Antes era lá no bloco D, chamava de Cafofo. E agora no prédio novo, a gente conseguiu fazer um prédio extraordinário, com transferência de problemas. Pode entrar, se não tiver cadeira, pode ser no chão, fique à vontade. Essa sala está sendo. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu me chamo Wallace Campos. Eu tenho pelo menos uns 6 anos, 7 anos, por aí. E eu estou participando do dia celular para tudo de biologia. Antes eu trabalhava só na turma de medicina, daí passei de falar de pereba, e aí agora eu tenho que falar de geração ambiental, que estava bem mais interessante. Eu sou de nova formação. Estou na Universidade Federal do Amazonas. Fiz mestrado na área de biologia limpa, depois fiz doutorado na Federal de São Carlos. Apesar da área ser diferente da disciplina pela qual eu ministro, mas o meu trabalho e a minha de pesquisa toda era voltada a biologia celular, histologia funcional, histologia funcional, interação do meio ambiente. A gente trabalha, de certa forma, com patologia, patologia global. E aí, é claro, eu optei por dar apenas para a biologia para facilitar muito a discussão do conteúdo e tentar falar uma linguagem pelo qual aquele aluno de biologia normalmente quer. E nos últimos anos, a gente tem trabalhado bastante com isso. Uma certa alegria e mostrar parte do trabalho que a gente está fazendo. A gente utiliza as lâminas, vocês vão ver na aula prática, que são produzidas lá mesmo. A gente está com o trabalho com diferentes organismos, organismos aquáticos, terrestres, então tem provação dos vários professores da zoologia, biologia, pessoal do INPA e assim por diante. Então, todo o material que vocês vê na aula prática está congelado, produzido por um laboratório bem do lado do laboratório de dados, que se chama Laboratório de Cosmologia Funcional. Prédio ouro, segundo andar, tá? Depois eu passo para vocês mais informações. Hoje é o segundo dia mais importante dessa. O primeiro dia mais importante vai ser aquele que eu encontrei em sala de aula 10 alunos, fazendo aula final. Então, esse é o primeiro dia mais importante. E 10 alunos, excelente. Quase a sua inteira, daí eu vou ter que aumentar o lance. Daí eu acho que a gente vai começar a pensar em Na média dos exercícios escolares, pode ser a média de cada exercício escolar. Então, você vai ter avaliação. Bom, por que eu disse que hoje é o segundo dia mais importante? Porque eu tive discutido com vocês o plano de ensino. Tá? Todo professor, no primeiro dia de aula, no primeiro contato com os alunos, ele deve deixar bem claro quais são os objetivos da sua disciplina. Se não fizer isso, se não fizer isso, já perdeu o recado. A gente precisa logo no começo mostrar o que a gente vai discutir. E aí, claro, fica aberto, porque o plano é uma proposta. O plano é uma proposta, por isso que é chamado de plano. Se vocês acharem, com a experiência de vocês, que eu preciso incluir mais alguma coisa, é claro, eu posso deixar o plano muito mais carregado, por isso que é uma proposta. Se você disponibilizar mais tempo, temos que 10 horas da noite, 11 horas, sábado, domingo, feriado, pode então usar esse horário também. Eu já fiquei pronto no final do dia 1º de janeiro. 60 alunos de ensino. Todo mundo está. Não sei se pode. Claro, mas que ele não vai dar no 1º de janeiro, mas com certeza vai ter um feriado no meio do caminho. Domingo. 4 horas da tarde, por que não? A gente tem que estar disponível para tudo. Não é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Depois eu posso ficar sem o chefe? Passa para o Marcos. Passa para o Marcos, tá? Primeiro, você se chama, então, é isso? Biologia com o Fã 21. É isso? Biologia com o Fã 21, arroba gmail.com. É isso, né? Beleza. Todo mundo tem a senha, daí o aluno tem que entrar lá, vai dar a senha, o outro vai abrir, vai olhar, vai dizer, pô, vou sacanear meu colega, vai deletar isso aqui. Eu não quero que ele passe de sentido, eu vou deletar todo o ano de ensino, todos esses slides. Isso sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Tá? Eu vou mostrar o que vai trabalhar. Vai deletar o plano de ensino, vai deletar o formato, vai deletar os slides, ele vai disponibilizar, sabe por quê? Porque ele vai olhar para vocês como um competidor. Vai tirar um, mais o quê? Já? Discutir com vocês aqui, tá? Todo o tempo, você só precisa fazer seus relatórios. Tá? Não se desespere. Então, no final das contas, a prova final, hoje já pode distribuir para os alunos, mas antigamente as provas finais a gente deixava acumulado no departamento de metodologia, que era o que podia consultar. Hoje não, tem uma nova resolução que permite que o professor libere sua prova final. Tá? Já falei para vocês onde fica o laboratório didático. E a disciplina, então, tem 5 créditos. Eu vou chamar a atenção de vocês para esse detalhe importante. Se você tem uma disciplina que tem apenas 45 horas, você é um, 60 horas, acho que é a maioria, né? 60 horas. Em torno de 3 créditos, mais ou menos. Se você tem uma disciplina com 60 horas, o professor é muito legal, gente boa, faça trabalho, você tira 10 todo o tempo e Então você vai tirar, no final das contas, você vai ter uma média final muito alta. Ele apareceu 3 vezes e fez 7 seminários. Então esse seminário a gente pegou resolver já 10 minutos. Daí você vai passar com uma média final altíssima. Mas se você relaxar em biologia celular, você não fazer seus relatórios, como o Daniel vai falar, e daí então você, digamos que a tua média final foi 5. 60 horas, 90 horas. A média que quando você formar, então você pode acompanhar durante a graduação, chamado de coeficiente de rendimento acumulado do aluno, quando você receber seu histórico, o coeficiente de rendimento acumulado, ele é a média ponderada das notas que você obteve naquele período. Quanto mais período você concluir, então vai ser a média ponderada de todas as disciplinas que você cursou até então. Em outras palavras, se você tira uma nota baixa, uma disciplina que a carga horária é altíssima, você pode ser que o rendimento acumulado cai. Não interessa se você tirou 10 naquela com uma carga horária mais baixa, porque ela é acompanhada, obviamente, do peso da carga horária da disciplina. Ou, em outras palavras, os créditos. Então, a nossa disciplina tem 5 créditos. Se uma disciplina tem 60 horas, ela pode ter 3 créditos. Então, uma nota baixa no céu pode derrubar muito o seu coeficiente de rendimento acumulado. Mas por que eu quero essa porcaria, essa aposta? Bom, sabe o que é sério? Se você ficar reprovado nessa disciplina, você for concorrer no próximo período de matrícula, um dos critérios que se leva em consideração é o coeficiente de rendimento acumulado. Ou seja, você está competindo por uma vaga em UCL. 2, só tem uma vaga. Quem vai levar? Quem tem o maior coeficiente de rendimento acumulado? Então, esse é o critério para simpatia para concorrer a uma vaga de uma disciplina que você está concorrendo, competindo lá, que seja lá no tá? Então, isso acaba sendo importante para esse tipo de coisa acadêmica e também se você concorre a programas acadêmicos. Eu tenho certeza que o professor Sérgio, no primeiro dia, no primeiro, na recepção dos calouros, eles falaram de vários programas acadêmicos, monitoria, PIBIT, né? Enfim, todos esses programas, eles levam também em consideração o coeficiente de rendimento acumulado do aluno. Tá? Então, é importante seguir essa regra, eu sigo por isso também. Tá? Alguma dúvida para vocês colocar isso? Alguma coisa aí? Não é? Isso ali só para irmão. Essa disciplina, antigamente, ela só tinha 60 horas. Eu fazia parte da NPEG, grupo docente estruturante para o curso de ciências biológicas, bacharel e licenciatura. E eu propus na época que a disciplina tinha pouca carga horária para o conteúdo que eu trabalhava. Então eu tinha que sacrificar, eu tinha que, na verdade, solicitar os alunos para uma hora extra para eu complementar o conteúdo da disciplina. E aí então, na discussão do NDE, para a proposta do novo projeto pedagógico do curso, eu solicitei então mais 30 horas, 60 passou para 90. E aí eu modifiquei um pouco a emenda, coloquei mais coisas para facilitar a vida de vocês. Claro, eu sempre penso em facilitar a vida de vocês. Né? De maneira nenhuma, né, eu quero dificultar a vida de vocês, certo? Você concorda com isso? Acho que é isso mesmo, acho que você pensou em falar isso. As contas nem todos ali dessa forma. Enfim, a emenda é essa aqui, olha. A gente vai falar sobre a lei de evolução celular, mas eu consegui um tempinho hoje, ainda falo sobre essas viagens no tempo, escrever essas coisas ainda de usar a LSD, como uma coisa muito boa, né? A origem e evolução de moléculas orgânicas, e depois vou falar sobre a composição química da célula. Não considere esse tópico aqui como sendo bioquímica, tá? É apenas uma introdução. Bases necessárias para você compreender o que é uma célula, como ela funciona. Não é bioquímica, mas eu preciso muito de livros de bioquímica nessa hora. Depois a gente vai falar sobre estruturas de membrana, os modelos estruturais de membrana, das biomembranas de maneira geral. Não é especificamente sobre membrana plasmática, a respeito de ter muita informação sobre ela, vou falar de todos os modelos, de todas as formas de membrana celular. Membrana da mitocôndria, membrana de perna, membrana nuclear, membrana de organelas, operações, conjugações e assim por diante. Pode basicamente poder de maneira geral. Biosinalização. Tá? Biosinalização é um tópico muito importante. É a maneira como as células comunicam, a maneira como elas se coordenam, a maneira pela qual elas funcionam, como elas de fato expõem aquele produto que ela está sintetizando. Né? É um mecanismo de regulatório importantíssimo. Depois as compartimentalizações. Compartimentalizações, a gente chama isso de organelas membranosas, como elas estão integradas, como as organelas funcionam, de alguma forma elas interagem. Né? Por exemplo, eu digo para o meu o osso interagindo com a parede Golgi, através de princípios transportadores. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas é compartimentalização. Compartimentos intracelular. Citoesqueleto. Isso aqui não é só de células eucariotas, células procariotas também. Então, por exemplo, queratina, pigmentina, microtúbulos, né? Dinâmica dos microtúbulos, a gente vai falar isso em citoesqueleto. Depois, sistema gerador de energia. Aí, nesse caso, entra os mitocôndrios e os cloroplastos. Por que eu coloquei só mitocôndrios? Porque no caso das células vegetais, grande parte da produção de energia vem dos cloroplastos. Energia, estou falando, é fonte de ATP. Tanto é que a célula vegetal tem menos. Tem menor teor, menor quantidade de mitocôndrias se comparada com a célula animal. A célula animal tem muita mitocôndria. E há absolutamente nenhuma célula tem muito cloroplasto. Certo? No caso das células vegetais, elas produzem ATP utilizando grande parte do sistema gerador lá dos cloroplastos. Por isso que eu chamo isso aqui de sistema gerador de energia. Matriz extracelular. Ora, o mundo não é só a célula, o seu interior, fora também. As características do meio influenciam muito o seu metabolismo celular, então a gente precisa estar um pouco fora. Você entender o meio, o contexto, para compreender como ela funciona internamente. E aí, ciclo celular, vida, né? Célula então, cresce, depois ela multiplica, se divide por mitose. Nem todas elas, a grande maioria se divide por mitose e algumas por meiose. E aí, claro, depois de falar o que é vida, eu falo para vocês o que é a morte. No final das contas, o que interessa vai ser a morte. Por isso que eu deixo sempre o último tópico, a morte. Tem formas belas de morte, sabia? Apoptose. Olha a palavra que eu disse, que ele fez com a apoptose, não, né? Pironecrose. Piroptose. Catástrofe pirotótica. Necrose. Pironecrose. São formas de morte, diferentes formas de morte, que podem ser patológicas ou normais, né? Faz parte de modelamento tecidual, que é modelamento tecidual, por exemplo, você nasce muito mais neurônio e acaba morrendo com poucos neurônios. Né? Por que todos esses neurônios morrem? Muitos dos quais morrem por alguma forma de morte celular, pode ser apoptose, pironecrose, necroptose e assim por diante. Então eu sempre deixo a morte por último, é muito mais interessante falar da morte. Esse é o tópico que eu propus para a emenda. É claro que a gente vai esmiuçar o que é isso daqui a pouco. Bom, fiz umas coisinhas poucas aqui sobre avaliação, que eu preciso, afinal de contas, discutir com vocês o sistema de avaliação. Todas as provas que eu faço são de completar. Então, por exemplo, eu faço uma pergunta: o que é a célula? E eu coloco lá, completar. Aí você completa lá, essa é a célula, do meu ponto de vista, é uma bolinha preta que tem um pontinho escuro no centro. Mais escuro do que ela. Essa é uma forma de entender o que é certo. Ou então de ligar. Você pode contar as coisas de ligar, é muito claro, tem que cometer isso. Né? São questões um pouco mais elaboradas que você consiga utilizar a informação que os livros textos têm para você resolver o problema biológico. É isso que interessa. Eu posso até deixar vocês consultar os livros de prova, porque não é isso. Se vocês quiserem, eu posso deixar à disposição de vocês. Todos os recursos disponíveis de internet, os cabal, para você então responder a sua prova. Ora, se eu pensar vocês agora como sendo profissionais, no futuro como profissionais, vocês terão à disposição toda a literatura para esse grupo problema biológico, não é isso? Você quer ser biólogo? De certeza? Qual o campo de atuação da biologia que te interessa? Você já tem uma ideia? Biologia marinha? Isso é legal. Eu trabalho com biologia de aquadores também. Digamos que você tem um problema biológico, voltado à biologia marinha. Digamos que o teu interesse é trabalhar com uma espécie que socorre determinados corais lá na Bahia. Digamos que essa espécie, que é típica daquela região, que socorre naquela área, mas ela é vulnerável, por exemplo, à redução da concentração de sais na água. Isso pode ocorrer em situações adversas, como, por exemplo, uma grande quantidade de água continental caindo naquela área, diminuindo ainda mais a água salina, e aí, nesse caso, a espécie é extremamente vulnerável a flutuações de salinidade, então você está estudando especificamente um grupo de células chamado cloreto, células que têm um papel crucial de eliminar cloro e sódio também para o meio externo. Então você tem um problema a resolver. Quero saber se a diminuição da concentração de sais prolifera os células cloreto na lamela da espéciezinha que socorre lá nas redes corais. Bom, se ela tem esse problema biológico para resolver, quem vai ser um outro biólogo, qualquer outro profissional, que vai privá-lo de buscar na literatura informações a respeito da espécie que ela está trabalhando para resolver esse problema particular? A informação não pode estar disponível na internet? Não pode estar disponível nos livros deles? Em qualquer um deles? Então, eu vou segurar essa literatura e prender para que ela não consiga resolver o problema biológico? Não posso fazer isso. Porque toda a informação que nós publicamos, nós temos por obrigação divulgar. Então, posso deixar à disposição dela toda a literatura pertinente para resolver o problema biológico. Para que eu vou segurar a literatura? Estou contando isso apenas como exemplo. Eu posso deixar para vocês os livros textos com um comentário daqui a pouco. Mas eu posso colocar um problema biológico. Eu quero saber qual é a tua capacidade de resolver aquele problema. Não me interessa se você vai copiar do Google, se você vai pegar do Lodge, se você vai pegar do Alfred, se você vai pegar do Lenin. Não interessa de onde você vai buscar a literatura. Quero saber se você é capaz de resolver aquele problema particular. Mas que a resposta seja coerente. É isso que me interessa. Nada de viagens, né, para Marte. Deixa isso para os climáticos marcianos. Bom, gente. Então, aqui, olha. Algumas portarias aí, trabalhos individuais em grupo, na verdade, são os relatórios. As provas teóricas, as provas finais, sabendo que todas as avaliações parciais têm peso 2. Apenas a prova final tem peso 1. Tá? No final das contas, o que eu quero dizer, olha, as avaliações parciais têm peso 2, a avaliação final tem peso 1. Tá? E aí, nesse caso, prova de segunda chamada, existe uma legislação específica para a prova de segunda chamada. Tá? É uma resolução interna, institucional, mas tem a lei federal, que é uma lei antiga da década de 70, elaborado ainda pelos militares, os quais militares em exercício, os meninos que vão ainda alistar, né, ainda que vão ter que cumprir suas obrigações com a vida militar, mulheres grávidas, quem é portador de doenças infecto-contagiosas, que daí existem milhares delas, que aí todo mundo vai dizer, bom, eu estou com uma diarreia, também isso é contaminante. Se eu cagar na minha mesa ou na minha cadeira e meu coleguinha pegar na minha costa, para trás, vai se contaminar, enfim, e aí isso significa dizer que é contagiosa, não é isso? Por fim, e aí no caso, as provas eu vou então corrigir, desculpa a vocês, depois eu entrego, depois eu lanço a nota no portal, e aí fica à disposição para você consultar. Se você achar que eu fui muito justo, pode vir conversar comigo para tirar então os pontos que eu te dei. Isso acontece? Nunca, né? Se você achar que eu fui injusto, você vem conversar comigo pedindo 2 pontos, que é a coisa mais frequente do mundo. E aí é claro que eu vou corrigir com mais rigoroso a prova, mas acabar tirando aqueles pontos que você ganhou. A sua matéria 2, então vai passar a ser 1. Vou começar a corrigir de maneira mais criteriosa. Enfim, a questão da tolerância para a entrada, por favor, gente, não chegue no final da aula só para assinar a porcaria de uma frequência que vai rodar por aí, tá? Se você quiser, você pode me ligar, olha, professor, eu vou hoje porque acabou de quebrar o meu carro, o busão, enfim, e daí, obviamente, eu não vou atender mesmo, né? Eu nem vou disponibilizar meu celular para ficar ligando. E o aluno que chega atrasado não poderá fazer a prova escrita. lembrando disso, a não ser os casos que são previstos em lei, tá? Então, por favor, apenas algumas coisinhas só, nada demais, só um contrário de som de serviços. Bom, vamos lá. Olha, eu fiz um esquema só para entender um pouco a discussão do plano de ensino, tá? Porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, olha, a primeira aula vai ser isso, a segunda aula vai ser isso, a aula prática vai ser assim, assado. Mas eu preciso saber se você não conseguir entender a minha proposta, que de fato o plano é uma proposta. Então, primeiro, eu peguei essa imagem de uma aposta, mas enfim, isso serve. Né? E existe isso, uma coisa bizarra, isso aqui era, posso chamar de quimérico, uma cena quimérica, né? Desenhada aí. Mas ajuda. Então, olhando para isso, uma célula eucariótica, você tem núcleo, você tem as organelas, você tem as membranas, bom, enfim, você sabe mais ou menos qual é o papel de cada uma dessas organelas. A disciplina de biologia celular vai começar, obviamente, a discutir a origem da evolução celular. Então, antes de começar a falar sobre os seus componentes, o que ela faz, o que é, a gente vai discutir um pouco sobre a evolução química, as teorias que levaram à proposta, né, de evolução celular. Um pouco mais de evolução. É claro que tem uma disciplina chamada evolução, que acho que é ministrada lá pelo 5º e 6º período, que é a professora talvez vai ser a Doriane, e ela vai discutir um pouco mais, com mais ênfase, de maneira mais profunda, sobre a evolução. Claro, para que a gente consiga entender como a célula funciona, a gente precisa entender quais são os componentes que existem nelas. Quais são a composição química? Tem água, tem proteínas, tem sais minerais, tem carboidratos, tem lipídios, quais as classes de lipídios, tipos de carboidratos, enfim. É o que eu chamo de composição química, tá? Ou uma introdução à biologia molecular. Então, a gente vai entender claramente aqui, ó, os componentes que estão aqui, forma cada membrana, sistema de transporte, dentro de composição química, enfim. A gente vai ter uma ideia geral sobre a composição química, que eu chamo, então, isso de introdução à biologia molecular. E aí, claro, biossinalização, ou seja, a célula precisa se comunicar com a outra. Nenhum ser vivo é capaz de viver de maneira isolada. Por mais solitário que ele seja, e tem muitos exemplos disso na espécie humana, ele fica lá naquele computadorzinho da internet, né, nas mídias, nas redes sociais. Ele pode se isolar, ele pode se isolar do mundo externo, mas ele continua se comunicando com o mundo externo por meio de um canalzinho que agrega. Enfim. Então, nenhum ser vivo é capaz de ficar isolado. Mesmo aqueles seres unicelulares, eles produzem, né, substâncias capazes de influenciar a atividade de outros organismos que estão ao redor, inclusive da própria espécie. Isso é chamado de biossinalização. Se você considera o organismo como um todo, inteiro, então digamos que um neurônio localizado no cerebelo é capaz de se comunicar com a fibra muscular que está localizada na batata da sua perna. Né? O neurônio do cerebelo é capaz de se comunicar com a fibra muscular estriada esquelética lá na batata da sua perna. Meio de comunicação, de sinalização, utilizando neurotransmissores. E pode ser quando médico, caso se disponível. Então a gente chama isso de biossinalização. Óbvio, depois que a gente for entender como a célula se comunica, como internamente ela organiza a síntese de determinados metabólicos, aí então a gente passa a estudar cada um desses compartimentos aqui, olha. Mitocôndrias, lisossomos, vacúolos, granossomos, aparelho de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, enfim. Compartimentos. Ela não é uma bagunça. Ela não é que nem a casa de vocês que eu faço hoje. Não é que nem a minha casa que está uma porcaria. Ela é completamente organizada e compartimentalizada. Retículo endoplasmático rugoso só pode o quê? Síntese e transporte de proteínas, digamos. Não é isso? Peroxissomos faz o quê, colega? Peroxissomos faz o quê? Sabe? Faz o quê, peroxissomos? Qual o papel dos peroxissomos? Uma organela membranosa, pequenininha, não tem, obviamente, material genético no seu interior, mas tem um papel fundamental em determinados tipos celulares, como macrófagos. O que são macrófagos? Macro, grande. Fago, come. Puxo, come o quê? Né? Fagócito, de natureza. Né? A fagocita engloba partículas maiores. ser bactérias, por exemplo. Fracções importantíssimas para tais células. O que eles fazem? As transições. Sintetizam uma grande quantidade de radicais livres através de muitas enzimas, no caso da catalase, por exemplo, durata, oxidase, assim por diante, que são capazes de matar determinadas bactérias, né, por meio de oxidação das suas membranas. Então, peroxissomos acaba sendo um elemento importantíssimo para determinados tipos celulares, como os fagócitos. Enfim, compartimentos, cada qual tem sua função. E aí, nesse caso, começando de energia, já falei para vocês, o caso das mitocôndrias, né? Citoesqueleto, se não tivesse citoesqueleto, essa porcaria viraria uma gelatina, daí, obviamente, não se sustentaria. Eu nem sequer estaria aqui perto com vocês, nós provavelmente estaremos rastejando, talvez é isso, porque o mecanismo de contração e relaxamento da fibra muscular se deve a um citoesqueleto totalmente organizado, complexo. Né? A contração da fibra muscular se deve, obviamente, ao papel de proteínas motoras, actina, miosina, troponina, tromomiosina, assim por diante, isso é de citoesqueleto totalmente organizado. Aqui, ó. E aí, matriz extracelular, a gente vai ter uma ideia do que está fora da célula aqui, ó. Está vendo isso aqui? Fibroblasto, está vendo isso aqui? Outro fibroblasto. Sabe que essa malha toda aqui? Malha de proteínas no meio extracelular. Se não tivesse essa malha de proteínas, carboidratos complexos, água, sais minerais, obviamente essa célula estaria viva. E ela se comunica com aquela outra célula também por meio da matriz extracelular. O que é o sangue? O sangue é um tecido? Nós temos vários tipos de tecido, a maior parte deles são sólidos. Mas o sangue, assim como aí, faz parte de muitos tecidos líquidos. Né? Se é um tecido, tem células. Quais são as células do sangue? As? Várias, você sabe. Massas para isso. Massas. É isso? Por que vocês falam só em humanos, hein? A coleguinha que vai citar os peixinhos lá, por exemplo, né, uma espécie de arraia. Digamos que você vai estudar uma arraia marinha, da Asiate. Da Asiate escura. Arraia tem massa? Arraia tem massa? Tem? Jacaré. Jacaré coroa. Tem massa? Tem? Um sapinho qualquer da vida, da família dele, do batismo, se tivesse venenosa, dentro do bate, tem massa? Não. Não tem. Mas o que eles têm? Tem eritrócitos. Hemácia é um termo popular vulgar para eritrócito. Você só sabe que é para os humanos. Né? Eritrócitos. Erito quer dizer vermelho, células vermelhas, ou glóbulos vermelhos. E o plasma? O que é o plasma? O plasma é a poção líquida do sangue. É um meio extracelular. Qual é o papel do plasma? O plasma é um veículo de transporte de várias substâncias. Como se diz, olha, o sangue leva nutrientes para diferentes partes do corpo, leva nutrientes, na verdade, é o plasma que está carregando tudo isso. Então, o plasma é um veículo de transporte de uma série de substâncias. Então, o plasma e a linfa fazem parte da matriz extracelular. Cinco cantos, já falei, ciclo celular. Aquela velha característica geral. Faz tempo que eles querem matar vocês. Hoje eu mato eles, aí vocês vão morrer. Histórias tristes contadas você de mitose, de visões celulares? Qual era a característica que cantava para vocês ainda na primeira série? A primeira série, né, que falava sobre mitose. Quais são as fases? Sabe? Mitose. Será que vai ser só isso que a gente vai discutir sem o celular? Não? Prófase, metáfase, anáfase, telófase, sabe? Vai ser só essa história triste? Não, né? Mais triste do que isso. A gente vai falar do controle do ciclo. Complexo segundo CTK. As P53 da vida. As P21, P23. As coisas sobre isso. Tá? Mas claro que a gente vai fazer uma adequada descrição inicial sobre o que é um grupo interfase, o que é cromatina, o que é cromatina, o que é tetramatina, assim por diante. E por fim, já falei para vocês. Aí, olha. Se tiver tempo ainda, a gente faz uma abordagem rápida sobre a origem e evolução de moléculas orgânicas. Esse é o tópico sobre a origem e evolução celular. Aí a gente vai discutir um pouco sobre a história de Antônio Maldani, um experimento que foi realizado por Miliuri na década de 50. E é claro, uma discussão sobre isso de um paper. Então, já vou mandar para vocês hoje à noite, o paper, que é um artigo científico, citando esses trabalhos. Celular, né? Celular, né? É. Tá. Hoje eu perdoo. Amanhã, então, aula prática. Sim, tinha aula prática, mas eu vou matar vocês. Hoje. Aí, então, uma introdução à microscopia. Alguém já teve aula sobre microscopia? Quem já trabalhou com microscópio? Sabe que é o microscópio de Jorge Gabriel? O microscópio é uma coisa pequena que a gente pega na cabeça e tira as lentes. Antigamente os alunos roubavam as lentes, roubavam as oculares e as objetivas. Tudo tava, né? Não, roubava primeiro, porque era uma ressalva normal. Pegava os lentes e dava para o professor. Eu vou levar essa lente para casa porque era um problema microscópico. E aí, então, começou a desaparecer as lentes, principalmente os oculares. Aí, depois que roubaram tudo, obviamente, aí a gente resolveu botar fogo no laboratório. Você sabe essa história? Não, sempre foi essa história. Não, talvez, toda vez eu posso acertar. Aí, quando levaram tudo, tinha amarrado no laboratório, a gente pegou, então, no mesmo dia, de tudo, só tá vendo o colega, você não botar fogo no laboratório. Eu já sei que eu posso botar fogo no laboratório. Aí, então, dá para uma leve para dormir em cima, peguei só não, vamos lá para frente, por sinal, vamos arrecadar dinheiro para botar o microscópio no laboratório. Era cada dia eu conseguia até dormir de verdade. E aí, estava no jornal dizendo que eles iam passar o dinheiro para mim, porque eu queria passar para a administração, porque tinha medo de eu sumir e não comprar o microscópio. E aí, então, saí com o jornal, eu apareço na capa do jornal, atrás do bandido, a editora me chama, na segunda-feira seguinte, que era uma pessoa de palhaçada dessa. Aí, de lado, o palhaçada, todo mundo está dizendo palhaçada. Enfim, eu peguei e expliquei para eles, olha, não tem microscópio no laboratório, a gente não tem fogo. Não tem fogo, então não tem nenhum. E eu tinha dado aula no laboratório do queimado com os alunos. Lá no setor de medicina, todo mundo já era que a condição estava com preto, carro sujo. E aí foi um sinal pedir, claro, né? O pessoal passava a olhar aquele fogo todo sujo, né? Carbonizado, né? Então eles eram miseráveis e acabaram então doando. E aí então aumentou. Sensibilizou e acabou comprando um microscópio. A gente solicitou que os microscópios viessem para as oculares fixa. E eu cheguei até a luta. Para levar para as três. Então, imagina. Né? São criaturas bizarras. Eu já fui. Eu vou considerar bizarro. Tive que fazer esse tipo de coisa. Então, eu vou recomendar algumas normas de uso do microscópio nas aulas práticas, né? E principalmente aquele aluno que não gosta de comer, né, nenhum, mas ele leva a sua marmita para o laboratório, lá espalha e aí resolve então fazer um banquete na mesa do laboratório e aí, claro, né, formigas, aquelas linhas, feitórias, que são as porcarias que chegam para caramba, acabam destruindo todas as lentes porque suas patinhas acabam colocando espalhos de fungo e esses fungos, quando crescem nas lentes, já era, destrói. Então a gente vai discutir um pouco sobre como preservar mais os microscópios até que a gente decida botar mais fungo no laboratório para coisas melhores. Agora não, porque a gente vai ter que esperar um pouco de mudanças. Bom, enfim. Depois de biomoléculas, como eu falei para vocês, olha, eu vou falar para vocês sobre a organização molecular da célula, a composição química, o caso da água, íons, proteínas, carboidratos, né? Falar um pouco sobre a relação dessas substâncias com as estruturas celulares, relacionar a teoria com o mecanismo de interação do meio ambiente, porque eu acabei de dar exemplo para a coleguinha lá, gosto muito dessa relação e interação ao meio ambiente. Ou seja, a gente estuda as características moleculares da célula e depois observa como a composição do meio pode influenciar na síntese dessas substâncias e, obviamente, os mecanismos de adaptação. Tá? Daí na aula prática, o laboratório só tem microscópio e pau. Tem aqui, a água está quebrada. Não dá para a gente fazer algum experimento ou pelo menos uma prática para mostrar para vocês, olha, eu pego uma célula como aquela lá de uma folhinha, vou macerar, depois eu vou mostrar para vocês a composição de carboidratos, que tipo de carboidratos tem, que tipo de proteínas tem, isso não dá para fazer, porque isso é necessário um laboratório muito equipado, de maneira que eu consiga mostrar para vocês isso, apenas um laboratório de pesquisa. Mas no laboratório que eu trabalho, com fungia funcional, a gente consegue, por exemplo, pega uma folha como aquela, faz uma macerada, tritura, e depois a gente analisa, por exemplo, a concentração de proteína presente, a quantidade de lipídios presente, a concentração de açúcares presente. Então dá para fazer isso em um laboratório mais equipado, utilizando aparelhos com espectro fotônico. Não vou fazer isso na disciplina de biologia celular, porque tem uma disciplina que é bioquímica que dá para fazer isso. Só basta um espectro fotônico. Tá? Mas, vou mostrar para vocês como se prepara as lâminas que nós usaremos nas aulas práticas, as lâminas histológicas. São lâminas que são preparadas rapidamente, a gente chama isso de esfregaço. Por exemplo, eu posso pegar uma furadeira, tiro o sangue do colega, coloca na lâmina, espalha o sangue na lâmina e depois, obviamente, usa corantes específicos, um que a gente usa muito, se chama MGGW, que é MGGW, ou uso outro chamado de panódio universal, cora a lâmina rapidamente, deixa secar e daí você pode analisar o sangue daquele indivíduo. Analisar o quê? Eu posso contar o número de linfócitos presentes, posso contar o número de neutrófilos presentes, posso contar o número de basófilos, eosinófilos e assim por diante. Pessoas, pode ser qualquer outro organismo que tenha sangue. Tá? Isso dá para fazer rapidamente no laboratório, inclusive no laboratório didático. Agora, tem lâminas, são chamadas de lâminas permanentes. Essas são muito mais difíceis, demoradas para se preparar. Porque precisa de substâncias químicas para fixar, precisa de substâncias químicas para desidratar, para diafanizar e depois montar a lâmina, que demora muito tempo. E eu vou chamar a atenção de vocês lá na prática. Quebrar uma lâmina como aquela, você vai passar 3 meses produzindo lâminas no laboratório, porque a gente não tem técnico para isso. Então aquelas lâminas que estão lá são feitas no nosso horário extra, de meia-noite às 6 da manhã. Né? Atual pra caramba aqui nessa universidade. Daí passo o dia inteiro no laboratório orientando um monte de aluno com aluno. Põe fogo no laboratório também. E tem que preparar a lâmina à noite. De verdade, não estou mentindo não, porque para desidratar a lâmina leva a noite inteira. Tem que levar para casa para continuar a desidratação. Depois vamos falar sobre membrana plasmática. Caso aqui, estrutura da membrana plasmática. Aí vamos falar dos modelos de membrana. Lipídios, proteínas, carboidratos, que são os mais importantes para o constituinte das biomembranas. E aí vou falar depois sobre as biofísicas das biomembranas, né, o sistema de transporte, mais adiante. Na aula prática, a gente vai ter uma aula sobre dimensões celulares, como mensurar uma célula, como quantificar células em um tecido. Eu posso pegar pegar o tecido nervoso da coleguinha, tirar, fixar o tecido nervoso da coleguinha. Depois eu posso desidratar o tecido nervoso dela, cortar em pequenas seções de 3 micrômetros, colocar na lâmina, corar. Depois a gente pode cortar um número de neurônios presente na cabeça da coleguinha. Isso é possível. Desde que a gente comece a fatiar essas seções verticais. Eu posso estimar o número total de neurônios. Né? Talvez até o final dá para fazer isso. A quantificação das estruturas pode ser feita em softwares simples, que são disponíveis na internet, grátis, no caso do Step Analysis. Então, tem um linkzinho, um formulário que eu já vou mandar para vocês, um chamado de MediJ Step Analysis, serão os dois softwares de quantificação de estruturas que a gente vai usar bastante nas aulas práticas. Tá? Então, dois softwares. As aulas práticas eu vou permitir o uso de celulares, depois eu vou explicar para vocês, quando eu vou explicar para vocês o porquê que eu permiti o uso de celular. O celular antigamente era usado para ligação, né? Hoje em dia isso é praticamente muito raro usar o celular para ligar. Então eu só uso o celular basicamente para fazer selfie, depois conversar com os coleguinhas, no WhatsApp. Não é isso? Só que na aula prática o celular não vai ser nem para fazer selfie, só fazer selfie de lâminas. Você usar para achar alguma coisa interessante como os programas de quantificação de celulares. Né? No caso do MediJ e do Separase. Bom, enfim, eu já quero avisar para vocês que vocês vão precisar muito desses dois softwares aqui, o MediJ e o Separase, e vão arrumar uma maquininha para poder instalar esses dois programas. E aí, membrana plasmática, a função nesse caso os mecanismos de transporte. Tá? Então, uma aula pode ser, isso aqui é uma aula espinhosa, demora muito, leva mais ou menos mais 8 horas para fundar esse conteúdo. 8 horas são basicamente 2 semanas para terminar um conteúdo como esse. Porque o sistema de transporte é complexo. Antigamente vocês só falavam do sistema de transporte aqui, sistema de transporte passivo, a gente vai ver que não é só isso, tem uma coisa associada ao sistema de transporte. Né? O sistema de transporte importantíssimo para a regulação iônica. Tá? E a gente vai relacionar sempre os mecanismos de transporte com, por exemplo, o uso de drogas capazes de bloquear esses mecanismos de transporte. Por exemplo, vocês conhecem o Baiacu? Quem é o uso dessa espécie? Na verdade, o Baiacu de água doce é origem marinha. Né? Aqui Colomestos, né? Que é a água doce, é um peixinho bem leve, que nada na superfície, ele tem uma coloração às vezes bem esverdeada, uma parte escura, nada na superfície, mas pode olhar nem para o que é comer aquela porcaria. Né? Quando você pega ele, ele fica inchado, ele fica grandão assim, não é pequenininho, mas ele fica toda aquela bolinha, ele se agiganta exatamente para lutar com o predador, né? Fica maior do que a boca do predador. Mas, se ele encontrar um predador cuja boca consiga pegar, provavelmente o predador só vai fazer isso uma vez na vida. Por quê? Porque ele é venenoso. Os japoneses inventaram então uma iguaria chamada de fugu, que é feita à base de filé de baiacu marinho. Né? Tá, fugu. Mas não são todos que são capazes de fazer aquele filézinho de baiacu. Detalhe, não é possível não, é com o tempo. Quer experimentar? Quer? Por que nem todo mundo pode fazer isso? Porque apenas os caras mais treinados são capazes de cortar a musculatura no tomo do baiacu e não sangrar. Se eles forem tirar as vísceras e cortar o fígado e a bile, espalhar, o cliente que comer aquela porcaria só vai comer uma vez. Né? Só vai comer uma vez. Por quê? Porque o baiacu produz na parede do vaso endotélio uma substância chamada TTX, tetradoxina. TTX tem afinidade altíssima com os canais de sódio. Se liga aos canais de sódio. Mas essa ligação com o canal de sódio, ela é tão intensa que não sai. E, quando não sai, evita a despolarização do neurônio. A despolarização do neurônio é quilo de canais de sódio. Então, água de canais de sódio entra, então, uma grande quantidade de sódio e despolariza o neurônio. Se os canais de sódio continuam fechados por conta do TTX, então ele despolariza. Por isso que o TTX, que é a toxina produzida pelo pâncreas, é altamente mortal. Paralisia. E o baiacu nosso de água doce, obviamente, tem também TTX. TTX, então, bloqueia os canais de sódio. Da mesma forma como o TTX, o STX, que é saxitoxina, que é produzido por aquelas algas vermelhas que provocam aquelas marés vermelhas, surgindo flagelados da vida, que quando uma espécie de peixe come, e um outro peixe maior come aquele, morre também. Quem comeu peixe contaminado com as algas da maré vermelha também morre por conta da saxitoxina, que também bloqueia os canais de sódio. Existe uma outra droga chamada de albaína, que é produzida em determinadas espécies de plantas, que ocorre na África, e foi então denominada por algumas tribos africanas de Babaiô, e essa droga se chama albaína, tem forte afinidade com o sítio de potássio, da bomba de sódio de potássio, nível de atividade de sódio de potássio de casa. É um bloqueador, é um chamado de gigante catecólico. Da mesma forma como a distonina, enfim. Então a gente vai falar de muitos inibidores aqui. Bloqueadores de canais e bombas, que é uma aula bem interessante, porque até são utilizados para descobrir a presença desse tipo de canais, bombas e outros transportadores. Relaciona toda essa teoria com a captação. E aí, na aula prática, eu vou mostrar para vocês que a gente utiliza um tipo específico para localizar só de potássio TPS em determinados tipos celulares. São anticorpos caríssimos. Eu tenho alguns lâminas preparadas para isso. Tá? O que é anticorpo? O que é anticorpo? O que é um anticorpo? Nós produzimos? Sim, senão não estaremos vivos agora. Tenho certeza que muitos de vocês estão carregando alguns fios. Não é isso? Sim. Alguns fios. E ao chegar aqui, então, espalhou e distribuiu e ofereceu, doou fios para o coleguinha que acabou justamente de chegar, que está se conhecendo. Muito provavelmente ele se expôs algumas vezes só a esses vírus e agora está expondo de novo. E aí, claro, ele precisa aumentar sua resposta imunológica. Então, aumentar sua resposta imunológica é através de síntese de imunoglobulinas, que são chamadas de anticorpos. Então, nesse momento que vocês estão se expondo, estão entrando em contato pelas primeiras vezes com alguns vírus ou algumas partículas virais, que algum colega está trazendo de fora, e aí o teu organismo então está reagindo, produzindo algumas imunoglobulinas específicas para aquele tipo de partícula viral. Então, anticorpo é uma proteína, faz parte das globulinas, que se liga especificamente em determinadas regiões de uma dada substância. Pode ser uma proteína inteira, um pedaço dela, um carboidrato, assim por diante. Tá? Feito isso, nossa primeira avaliação. A nossa primeira avaliação vai ser estrutura de membrana, função de membrana, biomoléculas e a história triste sobre a evolução celular. Tá? Ok? Oi? Cheiro. Isso aqui é um comentário. Tá? Bom, depois. Para falar sobre sinalização celular. Olha, a disciplina tem 90 horas. Se eu tivesse que falar para vocês de várias formas de sinalização celular, eu precisaria de uma disciplina de 300 horas. Vou falar apenas de receptor de superfície, ou seja, uma forma de comunicação entre células utilizando apenas receptores que estão na superfície celular, que estão inseridos na membrana plasmática. Porque existe uma magnitude de receptores localizados no citossol e no núcleo. E sobre esses receptores eu não vou falar porque eu não tenho tempo, não dá. Eu vou apenas indicar, sugerir que vocês possam fazer uma leitura. Tá? Então, apenas para receptores de superfície, eu vou falar para vocês, ó, receptor acoplado à proteína G ou associado à proteína G, que a gente chama de GPCR. Exemplo, nós conseguimos enxergar, graças a um tipo de receptor localizado na superfície da membrana, das membranas de células chamadas fotoreceptores. Caso os cones e os bastonetes. Então existem lá proteínas associadas, nesse caso retinal, né, que é um aldeído, que muda de configuração, e essa proteína muda de configuração então estimula uma série de outras proteínas extracelulares que culmina com a despolarização da membrana da célula e depois, obviamente, a transdução do sinal. O que significa transdução do sinal? Toda mudança de voltagem que ocorre na superfície celular, o córtex visual tem que processar e criar uma imagem para isso. Então, o que acontece lá na célula, localizada na retina, é apenas uma mudança de potencial de um plano. Mudança de velocidade só. Agora, o córtex visual tem que interpretar tudo aquilo, transformar em uma imagem. Isso é posterior, chamada de transdução do sinal. Vou falar para vocês de outro tipo de receptor chamado de tirosinquinase, envolvidos em vários processos metabólicos, o controle de vários processos metabólicos, inclusive até mesmo o aparecimento de formas neoplásicas de câncer. É o caso, por exemplo, de uma proteína que faz parte dessa especialização chamada de RAS, proteína RAS. 90% do câncer no pâncreas deve alteração nessa proteína chamada de RAS, que faz parte da especialização de tirosinquinase. 50% das formas de câncer no pulmão se deve à alteração da proteína RAS. 50% da câncer da próstata se deve à alteração da proteína RAS. Então, é um ponto extremamente importante para o controle do ciclo celular, porque normalmente essa via dispara a mitose, e controle de outros processos metabólicos. Receptores do tipo Toll-like são receptores associados, por exemplo, à produção de citocinas, à resposta também por meio de patógenos, né? Por exemplo, uma célula reconhece um patógeno, uma planta vai ser uma bactéria, um fungo, um vírus, seja o que for, e aí então tem que produzir uma série de citocinas, que são citocinas, são substâncias que irão matar o patógeno. E a resposta vai ser dada, obviamente, quando esse receptor de tipo Toll-like reconhecer o patógeno. E pequenos elementos que a gente chama de quantos? Padrões moleculares associados ao patógeno. Padrões moleculares associados ao patógeno. Ou seja, cada patógeno ele expressa um conjunto de sinais que o nosso organismo vai reconhecer. Reconheceu. Então ele já sabe que tipo de patógeno é aquele. Ou a classe do patógeno. E ele vai produzir citocinas específicas para matar aquele patógeno. Citocinas. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de interleucina, de interferon. Já ouviu falar disso? São chamados de citocinas. Tá? E aí, discussão de artigos científicos, exercícios de e depois a gente vai avaliar na parte prática a densidade de neurônios cerebrais e a gente vai usar neurônio corretor. E aí, olha, receptor de superfície, aqui é a via, via interna. Ali só, eu falei só de receptor, só a proteína está na superfície, que aqui é a via integrada a ela. Tá? Então, ou seja, cada receptor dispara uma via. Ou receptores integram várias vias. Vou falar sobre isso. O que significa dizer? Eu tenho uma célula, ela tem um receptor. Internamente, ela vai disparar um conjunto de proteínas ou outras substâncias chamadas de mensageiros intracelulares e vai culminar com a produção de alguma coisa. Por exemplo, adrenalina. O que é adrenalina? É uma hormônio produzido onde? Quem já ouviu falar dela? produzida pelo fígado, gente. Fala sério, né? Fala sério, fígado. Assim como agora a adrenalina é produzida pelos testículos. Não é isso? Precisava falar uma besteira para alguém dizer que ela é produzida pelas adrenais, suprarrenais. Pelo amor de Deus, gente, eu vou fazer uma leitura rápida das glândulas aí, porque olha, sinalização, assim, basicamente isso, pelas adrenais e suprarrenais, catecolaminas produzidas por elas, são elas clorofinas que produzem essas catecolaminas. Adrenalina tem um papel crucial na produção, aliás, em aumentar os níveis de glicose no sangue. Não é? Por quê? Por que ela é tão crítica e importante para isso? Picos de adrenalina estão associados a picos de glicose no sangue. Hã? Porque ela está preparando você para a fuga. Então, quando você diz assim, olha, eu preciso aumentar os níveis de adrenalina no sangue, na verdade, você está aumentando os níveis de um covarde, né? Ele está se preparando para a fuga. Evolutivamente, ela surgiu para isso. Ou seja, toda uma situação de estresse, de desespero, pico de adrenalina, a adrenalina liberada rapidamente, cai para sangue, e daí ela pico rapidamente de glicose e vai para cima. Para que disponibilizar a glicose no sangue? Claro, eu falei para vocês que o sangue tem um papel crítico em transporte, distribuir substâncias, nutrientes no corpo. Então, os níveis de glicose circulam e vai disponibilizar isso para a fibra muscular. E aí a fibra muscular, então, com muito combustível, queima, produz energia suficiente para você fugir do perigo. Enquanto agora a adrenalina é mais para o combate. Mas como é que a glicose vai acontecer? O que é o hepatócito receptor para a adrenalina? O hepatócito tem uma proteína lá na superfície com um receptor típico para a adrenalina. Quando o hepatócito, então, recebe a adrenalina, sabe o que acontece? Ele dispara uma vez a sinalização interna, primeiro, por exemplo, a produção de um segundo mensageiro chamado MP5, que depois leva a quebra do glicogênio e a liberação do glicogênio pelo hepatócito ao sangue. O hepatócito armazena glicogênio. O que é glicogênio? O que é o glicogênio? Reserva de energia, mas ele é basicamente o quê? Uma forma polimérica de glicose. Ele é um polímero de glicose. Não adianta a célula armazenar unidade por unidade de glicose. Ela forma isso como polímero. Armazena grande quantidade em cadeia, grande quantidade de glicose. Quando ela precisar de glicose, ela vai quebrar. Libera essas unidades. Só que isso tem que ser controlado. Não pode ser quando ela quer. Tem que ser controlado. O controle é hormonal. Não é só adrenalina. Isso é apenas o exemplo da adrenalina. Tá? Então, cai naquele contexto que eu falei para vocês. Beleza? Então vamos lá. Olha aí. Segunda avaliação para vocês. Sinalização. É a pior parte da história. Vocês querem colocar mais conteúdos para a segunda avaliação? Quem quer ser colocar mais? Quer colocar mais? Não. Não quer ser responsável, né? Isso. Tem sempre alguém que conta, né? Estou achando que nessa sala, todo mundo tem o mesmo objetivo. Por quê? Agora eu não gosto da quantidade, não. Tem sempre alguém que conta. Quem é que aceita colocar mais o conteúdo na segunda avaliação? Ninguém. Então tá. Então vamos para compartimentos intracelulares. Nesse caso são gavelas. Bom, eu vou passar isso rápido porque você já sabe. Tem gente que passa mais com risco do bolso, transporte vesicular, transporte de vida cística, a via secretora, né, os desassombros, os piratas, são todas aquelas alternativas medonosas que vocês já ouviram falar. E aí eu vou falar de forma integrada. Nós estamos sintonizadas no metabolismo celular, tá? No caso da aula prática, infelizmente a gente não tem como mostrar nenhuma dessas panelas em uma lâmina, a não ser que nós tivéssemos microscópios eletrônicos, no caso do microscópio de transmissão. E aí então, a gente vai apenas estimar as células que são ricas nessas panelas, ou quase células mucosas, e caliciformes, encontrar uma traqueia de rato, ou intestino de rato também, e o caso das células mucosas branquiais de peixe. Começando a eleger, eu falo sobre mitocôndria, ou seja, falo da estrutura da mitocôndria, os modelos mitocondriais, a geração de energia, vou falar sobre ciclo de Krebs, vou falar sobre a cadeia de transporte de elétrons, a teoria de Peter Mitchell sobre a produção e geração de energia, no caso da fosforilação oxidativa, né, e a teoria quimiosmótica elaborada por Mitchell. Vou falar sobre falência mitocondrial, a relação da mitocôndria com o envelhecimento, ou seja, quanto mais você come, mais rapidamente você envelhece. É um segredo para você envelhecer pouco, para você comer pouco. Então, deixe de comer agora para você viver aí seus 100 anos. Vou falar sobre alguns organismos capazes de viver na aerobiose completa. Tem um trabalho de um canadense chamado Peter Rochasca. Esse canadense produziu várias informações, inclusive com espécies da Amazônia. Espécies que são capazes de sobreviver na mais completa ausência de oxigênio. A adaptação de pessoas que vivem nas montanhas, para quem vive, por exemplo, em altitude a 3.000 e 3.000 e poucos metros de altitude, com uma baixa concentração de oxigênio, como é que esses organismos reagem, né, quando são submetidos, por exemplo, a um ambiente com uma pressão muito maior, ou vice-versa, quando você sai daqui e vai para a cidade do México, daí lá você tem um jogo importante no dia seguinte, você vai realmente submeter um estresse, um exercício físico. E aí, logo nos primeiros minutos, você cai duro. O corpo conseguiu, nesse caso, transportar o oxigênio suficiente para o seu tecido. Falar também, por exemplo, da geração de calor, termogênese, esse papel mitocondrial. Nós produzimos calor metabólico, isso quer dizer que é o térmico, graças à geração de energia produzida pela mitocôndria. Ao invés de produzir ATP, a gente gera calor por meio da termogenina, a proteína desacoplador. Antioxidante, balanço e desbalanço de antioxidante, por exemplo, todos nós estamos gerando grande quantidade de substâncias reativas ao oxigênio, que a gente chama isso de oxidante. Para combater isso, nós precisamos de proteção antioxidante. A gente produz as nossas proteções antioxidantes, mas a gente precisa ingerir na nossa dieta grande quantidade de antioxidante. Então, por exemplo, vitamina A, vitamina K, vitamina C, tocoferóis, né? Flavonoides, terpenoides, licopenos, o tomate é muito rico em licopeno, são poderosos antioxidantes. Você come isso muito na sua dieta, você acaba livrando o seu corpo desses caras que são chamados de radicais livres, no caso do anisoperóxido, que é as cardioxina, que são poderosos antioxidantes. Por incrível que pareça, até o café é um poderoso antioxidante. Tá? E, bom, estimativa de. A aula prática, eu vou ter que adaptar nesse caso, mostrar as células renais que são ricas em mitocôndrias. Só que para a gente identificar as células ricas em mitocôndrias, a gente utiliza um caminho direto. Se você identifica as células que são ricas em sódio, potássio e potássio, você acaba também achando que aquelas células são ricas em mitocôndrias. Até porque o principal bom que mais consome ATP na célula é a sódio, potássio e potássio. E ao consumir muito ATP, preciso que a célula tenha muita mitocôndria. Então, é um meio direto de você evidenciar uma célula rica em mitocôndria. Cloroplastos, no caso das células vegetais, a gente vai falar um pouco sobre a mecânica da síntese, produtividade fotossintética, né, a geração de ATP, a síntese de carboidratos, enfim. E aí, no caso da aula prática, a gente vai ter como estimar o número de cloroplastos presente em uma célula paradigmática da alternâtera, que é uma espécie de planta ornamental muito comum nos jardins. Feito isso, nossa terceira avaliação. Alguma coisa que acertar? tirar, vou tirar. Vem tirar. Matriz, já falei para vocês sobre matriz. Já falei sobre composição. A relação da matriz entra ser uma concância, por incrível que pareça, com uma relação que vai entre desordem da matriz e o aparecimento de neoplasias, câncer de pele. Câncer provocado por substâncias químicas que induzem, nesse caso, a alteração da composição da matriz. E aí, há uma prática para estimar o volume de matriz, a densidade de matriz em determinados tecidos. No caso, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido conjuntivo, propriamente dito. Tecido esqueleto, a gente vai falar de filamentos intermediários, né, filamentos, os microtubos, que são os filamentos formados por tubulinas. A dinâmica dos microtubos, o papel dos microtubos em distribuir organelas dentro da célula, os filamentos intermediários associados, nesse caso, à adesão célula a célula, os mecanismos de adesão célula a célula, ou seja, como a célula interage com outra célula através do seu citoesqueleto, e proteínas de membrana que acordam uma célula ou outra, no caso, os desmossomos, entre desmossomos. Né? E aí, a gente vai então, na aula prática, a gente vai exercitar esse caso de software de imagem para você medir o flagelo do espermatozoide de um rato. Tá? O espermatozoide, na verdade, formado por estruturas microtubulares estáveis que fazem parte do esqueleto, responsável, obviamente, pelo movimento, né? A utilidade do espermatozoide. E no caso das estruturas musculares, então, para não deixar o relatório vago, a gente vai fazer uma estimativa da densidade de vasos mesmos, ou seja, micro-artérias, pequenas artérias, vênulas, que são associadas à nutrição das fibras musculares, nesse caso tem uma lâmina muito bonita da musculatura de um vestíbulo fibrinotiforme, vulgarmente chamado sarapó. A gente vai estar no órgão elétrico desse bicho, daí a gente gerou umas lâminas muito bonitas com isso. Feito o citoesqueleto, a gente passa para ciclo celular, daí uma descrição bem ampla sobre o núcleo interfásico. Que descrição é essa? O envoltório nuclear, sua composição química, complexo do código, mecanismo de transporte, de importação e exportação, importação de proteínas e exportação, por exemplo, de RNA do cromossomo. Daí depois, os cromossomos, cromatina, é a mesma coisa, cromossomo e cromatina? Sim, a gente está falando apenas de grau de condensação diferente, cromossomo e cromatina, tudo a mesma coisa, apenas grau de condensação distinto. O caso, por exemplo, da acetilação e deacetilação da cromatina envolvida no caso da divisão celular. Né? O nucleossomo possui unidades que se repetem ao longo da cromatina, as proteínas do nucleossomo, depois os mecanismos regulatórios do ciclo celular, no caso do complexo de ciclina CDK, os tipos de ciclinas, os tipos de CDK, os mecanismos de regulação de cada uma. As proteínas regulatórias como os inibidores das CDKs, as INKs da vida, que são chamadas. E depois a mecânica da divisão celular propriamente dita. Aí é só uma pequena história triste que vocês contaram agora com trófase, metáfase, anáfase, telófase e a ciclocinese propriamente dita. Apenas um pequeno tópico da mecânica da divisão celular. Vou enfatizar porque grande parte disso vocês já sabem. Eu vou contextualizar isso aqui. E aí, claro, o ciclo celular e o câncer. A gente sabe que muitas das desordens, muitas das neoplasias, das formas de câncer, se devem a uma falha no ciclo celular. Né? Por exemplo, durante a replicação do DNA, se ocorrer uma pequena falha assim, esse problema, a DNA polimerase volta e corrige essa falha. Se por acaso essa falha não for corrigida, aí o conjunto de proteínas são expressas para matar a célula com a apoptose ou qualquer outra forma de morte celular. Ou seja, de maneira nenhuma aquela falha pode fazer com que a mutação siga adiante. Você já imaginou quantas células tem no seu corpo? Dá para ter uma ideia? Ora, vou dizer para vocês apenas uma coisa. No caso das mulheres, elas têm de 3,5 a 5 milhões de hemácias por cada microlitro de sangue. Devastadores de câncer. ainda mais quem se submete a fatores de risco, no caso, os usa e abusa do cigarro, né, do tabagismo, assim por diante. Enfim, que horas tem aí? Não sei se eu falo muita besteira. Ah, eu tenho hora ainda. Bom, eu só quero mostrar para vocês a. Quero mostrar para vocês a literatura. Tá? A morte celular, eu falei para vocês, são as principais formas, a necrose, piroptose, piro-necrose, necrose. Para quem tem dificuldade de entender o que é isso, é um exemplo bem simples. O necrose é você pega o seu dedo, chega em casa hoje, pega o martelo e taca ele a porrada com muita força no seu dedo, espera pelo menos umas 2 semanas e dê uma olhada nele. Necrose. Tá? Se não ficou, faça de novo. Faça isso umas 3-4 vezes, que você vai ver claramente o que é uma necrose. Então, aqui, olha, o nosso celular, enfim, eu já falei para vocês, e aí depois, no finalzinho, vocês vão fazer uma aula prática, uma aula prática bem mais interessante, aonde você... Cadê ela? Tá no plano. Tá, gente. Patologia branquial. Quantificação de lesões. As lesões, necroses. A gente fez um experimento, tem umas formas prontas. E aí, então, a gente vai passar essa data para vocês quantificar as alterações de lesões, necrose e outras formas de lesões no epitélio branquial diante dos peixinhos. Ok? Aí, a gente vai fazer a nossa prova prática. Ou seja, todo o conteúdo da prática, então, depois vocês vão fazer uma prova prática. Que vai ser a 4ª avaliação parcial e depois a prova final. Tá? A prova final já tem uma data proposta que é. Ah, no dia 7 de setembro. Vocês gostaram dessa data? É uma data boa. Tem tanto feriado, né? Tem feriado de dependência. Dependência de quem? A gente está tão junto dependendo da globalização dos americanos, da China. Então, creio que a gente se amarrou tanto da China que a China começou a diminuir sua produção, o Brasil se acabou. Então, dependência, deixa eu ver aqui. Quando é que acaba o período? Dia 27 de setembro. Olha, de 12 a 26 de setembro eu estou de férias, então não pode ter nada nesse período. Como eu vou viajar para Marte nesse período, não dá para eu voltar. Dia 27, vocês têm prova? Sim. De quê? Química. Então, a gente considera que prova de 204 outro dia. Né? Dia. Pode ser o dia 29. Não, 28. 28 de setembro. Tem outra prova? E agora eu já trago aqui fora uma bandeirinha, dia 28 de setembro. Prova final. Está bom com essa data ou foi legal? Alguém vai matar a mãe nesse dia? Teve um homem que matou 2 vezes a mãe dele. Ele matou, ressuscitou e matou de novo. Mas foi desse tipo. Pode ser de 27, né? Já coloquei aqui no meu. 28. Bom, sugestão de leitura, gente. Olha. Se vocês me perguntarem qual desses aqui, olha, da bibliografia básica, isso aqui está no projeto pedagógico da disciplina para o curso de biologia, então não sei se é para o bacharelado. A gente então faz uma relação, a gente elenca as referências que a gente considera básicas e aquelas que a gente considera complementares. Das que eu considero básicas, tem particularmente uma literatura que eu gosto muito. Eu considero essa referência como a espinha dorsal da disciplina. É o Lodge. Tá? Lodge e seus colaboradores. Para mim é a melhor de todas. Tem outra que o pessoal usa bastante. bastante é o Albert. Eu não gosto do Albert, porque o Albert ele é didático, mas ele é pobre em exemplos. Traz poucos exemplos. Aliás, os esquemas, as abordagens são todas muito infantis. E vocês todos não são, já são passados nessa fase. Vocês todos já estão praticamente com o perfil de quadratura. Então, vamos usar o LOD e vamos esquecer do Albert, tá? Eu coloquei ali porque eles pedem, tá bom? Esse aqui também é muito bom. No caso da aula prática, esse aqui tem vários livros Atlas de histologia que são bem pertinentes para usar nas aulas práticas. Eu até recomendo trazer livros de histologia na aula prática, porque eles ajudam bastante a você contextualizar. O meu olho vai ser na célula, o enfoque vai ser a célula. Mas para eu entender a célula, eu preciso, obviamente, saber qual tecido aquela célula está inserida. Daí, por isso, o ato de histologia é importantíssimo. Trago, se vocês conhecem alguém que tem, trago, se vocês acharem na internet, baixem. Esse que eu gosto particularmente é o Kizembal, porque ele dá um enfoque patológico. Então, ele fala um pouco sobre patologia. Fala o que é a célula normal, o que é o tecido normal, mas ele dá aquele enfoque patológico, a desordem. É sempre bom compreender um pouco a desordem. E o de bioquímica, eu gosto do Leninger, eu acho o Leninger bem didático, muito didático por sinal. E quando eu falar daqueles primeiros tópicos sobre composição química da célula, introdução à biologia molecular, eu vou usar o Leninger, tá? Então o Leninger é muito legal. Tem um monte de exemplos em biologia, um monte de exemplos para biólogo, inclusive. Tá? Eu gosto particularmente do Leninger. Aqui a literatura complementar, deixei bem pequenininho que nem bula de remédio, exatamente para vocês lembrarem. Nós temos que tratar do plano, tá? Todos estão no plano. Aqui, ó. Figurei do lado. Claro, eu tenho que destacar o LOD. Biologia celular molecular, o LOD. Eu acho que é a nossa disciplina, muito bom. Basicamente, eu sigo o conteúdo que é. Está nesse livro, mas é que tem muitos exemplos que eu não estou no livro, eu estou adicionando. Eu trabalho muito com artigos científicos, vou mandar para vocês, eu vou passar. Aliás, a aula sempre vai ter artigos científicos. E também, a maior parte dos artigos científicos, se não 99%, estão em inglês. Estão em inglês. Bom, e como todos vocês são livres de já pagar com isso de inglês, isso aí não é problema. Né? Se for problema, é problema de vocês. Não é isso? Isso. Aqui o Cooper, olha. Vocês estão com a capinha bonitinha, olha. Olha. Eu já queria mandar vocês antes. Esse aqui é o Leninger, muito bom, de bioquímica. Aqui o Kizembal, é o Atlas, muito legal, de histologia e biologia celular. E aqui o Albert. Óbvio que até a capa dele é um pouco machucar e não gosta. Né? Então, use eventualmente quando achar o lote. Tá? Na ausência do lote, se você não tiver nada que fazer em relação do sábado, dá uma olhada nele. Tá? Se você quiser realmente gastar seu tempo, você procura o lote. Pessoas, alguma dúvida quanto ao plano de ensino? Então, assim que terminar cada conteúdo, no plano tem lá a estimativa de dados, tá? Eu digo estimativa de dados porque muitas vezes o programa fazia a prova naquele período, mas o conteúdo não evoluiu como eu estava esperando. Daí eu tenho que ser flexível para poder organizar dados.